Bom dia, queridos e queridas, e uma alegria poder ler os textos de hoje com cada um de vocês e parar para meditar sobre esse salmo que para mim é tão especial. A gente nos próximos 4 dias vai tentar discorrer sobre o motivo, as implicações, né? E no fim das contas, a utilização da lei, ou qual sua finalidade? A gente vive num momento, né, em que essa questão da lei aqui no Brasil simplesmente parece não ter validade nenhuma. E a gente crê, né, e confunde quando fala a palavra lei, que a gente está falando da nossa legislação. A legislação, ela reflete em alguns aspectos a lei do Senhor. Mas tudo tem leis que funcionam. Ou seja, as coisas, as pessoas, o universo, nosso psiquismo, nosso comportamento, ele obedece um grupo de leis. E lei aí tem muito menos a ver com aquilo que a gente escreve com o desejo de que aconteça. E muito mais com aquilo que a gente descreve na observação do que seria a harmonia, a maneira mais adequada pela qual as coisas funcionam. E contra esse caminhar natural, essa maneira de agir, a gente não tem por que lutar. E isso é ser contra a lei. Outra tentativa maligna é quando a gente pega desvios dessa maneira natural, ou maneira harmoniosa, ou maneira adequada pelas quais as coisas funcionam, e a gente tenta naturalizar, e por isso dizer que é legal, algo que em hipótese nenhuma ou seria. Eu ontem estava ouvindo no rádio o ministro da Fazenda dizendo uma frase sobre alguma coisa lá que ele estava inaugurando, que na verdade é um grande esquema de armação, como usualmente acontece no Brasil. E ele falava: existe uma natural escassez de recursos para que possamos fazer X, Y e Z. Observa a malandragem. Quando ele diz que essa escassez de recursos, que na verdade só passou a existir por causa de uma determinada lei imposta por eles e por uma transformação na maneira de fazer o orçamento, e ele fala que existe uma natural escassez de recursos, na verdade ele está tentando naturalizar algo que ele mesmo fez, que ele mesmo criou. A gente faz a mesma coisa quando a gente tenta chamar de natural, aquilo que nada mais é, nada menos é que o que a Bíblia chama de pecado. A gente vai ver isso nesses próximos 4 dias. Mas esse salmo, eu queria deixar ele para você hoje com o versículo que foi o primeiro versículo que eu aprendi da Bíblia. Eu tive dois versículos que eu aprendi primeiro na Bíblia, foi mais ou menos na mesma época. Um é esse salmo, que na verdade foi dedicado pelo meu avô numa Bíblia que ele deu ao meu pai: a lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho, ou a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E outra foi o primeiro texto que eu aprendi, era em latim, porque era o texto do meu colégio, né? Timor Domini Principium Sapiente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse é forte para mim. Mas isso a gente volta outro dia. Primeira coisa sobre as leis do Senhor, a lei do Senhor no singular, ou seja, esse conjunto que nos faz caminhar de acordo com a sua vontade, é que ela não é um planejamento estratégico esgotando todos os aspectos da vida que estaria escrito num manual ou numa legislação que bastaria você seguir e tua vida ia dar certo. Não. A lei do Senhor é uma situação dinâmica, que não se revela em todos os seus aspectos, a não ser que você esteja caminhando. Ou seja, se você está parado na vida, se você não faz nada, se você não toma providência de caminhar, você vai ficar desconhecendo essa lei do Senhor. Porque ela é uma coisa que vai acontecendo, ou é uma revelação que vai se dando na medida em que você caminha na vida, que você tem os passos a dar e você vai observando. E ela é dinâmica. Ela é dinâmica porque ela é feita a partir de perguntas, e perguntas direcionadas àquele que criou você. E quando ela é revelada, ela não é revelada como um grande aha moment, né? Um momento de deslumbramento que faz agora eu estou vendo todo o cenário. Você nunca vai ver todo o cenário, porque todo o cenário implica 7 bilhões de pessoas, implica todo o sistema ecológico, implica o universo, e aí, meu irmão, minha irmã, não dá. O foco é que a palavra de Deus, seu modo de fazer as coisas, é uma luz que se lança para o seu próximo passo. O caminho se constrói e só é descoberto quando você olha para trás. E esse caminho é correto na medida em que o próximo passo que você tem para dar é dirigido pela palavra do Senhor e não pelo que você acha ou pelo que o senso comum acha ou pela moda, no sentido estatístico da palavra moda, pelo valor modal, ou seja, pela média e pela mediana do que uma determinada cultura ou população acredite. Deu para entender? Não é o eu acho, não é a circunstância, não é o senso comum, não é o valor modal de uma determinada população. O próximo passo eu dou de acordo com a palavra do Senhor, inclusive em oposição a tudo isso, ao senso comum, ao bom senso, ao que a média das pessoas dizem, o que é o valor modal daquela população. Se você quer saber, por exemplo, vem uma lei e diz: olha, judeus devem andar como estrela no braço, se identificar e ser enviados para campo de concentração. A média, o bom senso, o não meter-se em confusão, vai dizer: obedeça à lei. Mas você vai saber intuitivamente e também pela própria lei do Senhor que não se pode fazer acepção de pessoas. Está escrito na Bíblia. A palavra, nesse caso, se torna orientação para o meu próximo passo. Não. Ou vou proteger as pessoas, ou vou esconder as pessoas. Muitos cristãos fizeram isso durante a Segunda Guerra Mundial. E é uma luz que clareia o caminho. Ela não só diz o que você deve fazer, ou seja, onde eu pongo o meu pé, onde é que eu coloco o meu pé, mas ela também te mostra a direção que você toma no caminho. Ela não vai te mostrar o caminho todo, porque o caminho é Jesus. A gente vai ver isso mais posteriormente. Jesus, a pessoa, é o caminho, ou seja, andar com Ele, que é o que, no fim das contas, toda a lei aponta para um encontro com Jesus, é o que faz a gente saber caminhar. Bom, e aí, onde é que começa essa lei? A gente agora saiu da história de Jacó e entrou na história de Moisés. Então, entre uma história e outra, nós estamos falando de um buraco de aproximadamente 400 anos. Depois desses 400 anos, Jacó já está com seu túmulo guardado no Egito. Moisés já faz 40 anos que está fugindo do Egito, na situação de hoje. E aparece um pé de mato pegando fogo, mas que não se consumia. É como se você visse uma árvore pegando fogo e ela estava lá intacta, aquele fogo lá. Bom, Moisés chegou para ver o que é aqui, né? Que fenômeno é esse? E ele ouve pela primeira vez a palavra do Senhor: Moisés, Moisés. E qual é a primeira coisa que ele fala sobre o passo e o caminho que Moisés vai ter que tomar? Ele diz: tira a sandália do seu pé. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele teve medo. Ele percebeu diante de quem ele estava. O lugar em que você está, Moisés, é terra santa. Então vai pisar aí, pisa com cuidado. A primeira coisa que a palavra nos demonstra é essa: o Senhor é Deus. Deus é o Senhor. Essa é a primeira revelação da Bíblia e que vai fazer você caminhar e andar pelo caminho corretamente. E a primeira revelação da Bíblia é essa, que Deus é o Senhor. O que que isso quer dizer? Que você não é o Senhor. Que o senso comum não é o Senhor. Que a sua carreira não é o Senhor. Que o dinheiro não é o Senhor. Que o governo não é o Senhor. O primeiro aspecto que a gente pode tirar hoje da lei é demonstrar a quem e para quem é a nossa lealdade. Não interessa ser humano, organização, estado, dinheiro, carreira, o que seja, que entre nesse lugar de senhorio sobre a sua vida. Aquilo que determina o caminho que você vai tomar. Então, a primeira coisa que a Bíblia e a palavra vai nos mostrar é isso: Deus é o Senhor e não qualquer dessas outras coisas. E em Romanos 2, de 12 a 16, tem um outro aspecto. Existem pessoas que começam a se achar melhor que os outros, porque elas possuem acesso a isso que está descrito nas Escrituras, na Bíblia, e que a gente chama de lei do Senhor. E aí, Paulo, brilhantemente, quando está começando o livro de Romanos, ele diz: olha, meu amigo, minha amiga, não é ter a Bíblia, ou conhecer a Bíblia, ou descobrir a Bíblia, que faz de você melhor que os outros. Porque o que interessa para Deus não é se o cara é um erudito que conhece muito a Bíblia e que faz as coisas de acordo com a Bíblia, ou que é parte daquilo que ele chama povo de Deus. Ele fala: olha para os gentios, o que você chama de não povo. O que interessa não é se ele conhece a lei ou se ele não conhece a lei, mas se ele a cumpre. E ele fala: isso é de maneira natural. Quanto mais uma pessoa estiver em harmonia com aquilo que Deus criou, mais facilmente ela vai obedecer à lei. Ou seja, o que faz você diferente não é o fato de conhecer a lei, possuir a lei, saber a lei de cor ou qualquer coisa desse tipo. O que faz você, que faz diferença na sua vida, é se você obedece à lei, conhecendo-a ou não conhecendo-a. Eu tenho vários amigos que eu admiro profundamente, que são pessoas muito especiais e que confessadamente nem se dão conta da existência de Deus ou das Escrituras Sagradas, mas que são pessoas que carregam a lei dentro de si e que se submetem N vezes e que me fazem caminhar com eles N vezes. E para isso eu queria dizer uma frase que eu repito para todo mundo que me conhece na mesa, para minha filha. Isso é o que me faz caminhar com qualquer pessoa. Qualquer pessoa, quando coloca seu coração e medita um pouquinho e pensa um pouquinho, naturalmente vai perceber que determinados caminhos não tão legais e que outros são melhores. E essa é a lei do Senhor. Isso me faz caminhar com qualquer pessoa, ainda que eu não caminhe em qualquer caminho. Que Deus abençoe e te dê um dia muito especial. E eu queria deixar avisado que provavelmente nos próximos 2 dias eu devo mandar nesse canal aqui do WhatsApp uma mensagem em vídeo falando sobre a nossa mudança na Casa da Videira. E eu gostaria muito de ouvir você e que você soubesse e pudesse acompanhar a gente. Deus abençoe, tenha um excelente dia. Amém.